não quero saber o que você pensa de mim. Como assim? Última forma pra você, minha paciência chegou ao fim. O quê? Eu vou meter o pé. Não vai. Eu vou sair de tudo. Não sai. Você tem sido muito escandalosa. Brigar por quase nada, fica puta e orgulhosa. Tu quer que eu me rebaixe? Não. Tu quer que eu te esculache? Então, se eu for falar de tudo que você faz, o tempo é curto. Desculpa, esfarrapada, não dá mais, aí eu surto. Quando tu tá surtada, acaba com a minha balada. Pois é. Me faz passar vergonha. Sempre cercado de mulher. Tudo amiga. Não diga. Não acredita. Não assume seu erro e tá me levando pra briga. Não tô. As mina pira quando eu tô contigo. Caô. Recalque inveja do meu brilho. Só se for. Tu dá motivo. Eu te falei, não deu ouvido. Meu pente tá na sua direção. Eu duvido. Não duvida. Você já faz parte da minha vida. É só baixar o ciúme que tá tudo na medida. Eu com ciúme, se é você que tem o costume. Frequenta cabaré, se enrola e não se assume. Que isso? Eu quero é compromisso. O mal é que você é bom e comparece bem no meu serviço. Você não vale nada e eu gosto da sua pegada. Mas sair com a minha colega, na moral, mó mancada. Não entendi. Esse teu cinismo me irrita. Não grita. Tô tentando, mas você não facilita. Imagina se eu fizesse o mesmo contigo. Te levasse enganado e saísse com seu amigo. Eu ia ficar bolado. Só que tu tá todo errado. Mas não joga na minha conta como o único culpado. Eu nem cheguei a sair com a sua colega. É só botar de frente pra tu ver. Você nega. A amiga é sua. Mas quando eu não tô, você que pega. Ela se jogou, eu que me esquivei. Eu tava cega. Você sabe que eu não gosto de mentira. Te ver mentindo na cara dura aumenta minha ira. Então não pira. Não tem como, você vai me gastando. Tu é aquele tipo de safado que morre negando. Assim fica difícil. Volta aqui, seja homem, não fuja. Eu tô tentando te ouvir, tu quer lavar a roupa suja. Você precisa se ligar, que as mina que põe pilha contra tanto dá fim de me dar. Me passar pra trás? Sim, azedar seu molho, me dão mole nas suas costas querendo furar seu olho. E eu inocente sem ter culpa de nada, discutindo a relação, me explicando. Tô bolada. Sempre dá estresse. Sempre dá. Mas eu não fujo. Não vem pagar de anjo que eu sei bem que tu é sujo. Cala a boca. Não calo. Fica quieta. Eu falo. Tu tá maluca. Tá errado. Não tô. Safado. Você não toca mais a mão, papo reto. Pode ir atrás de outra pra fazer de objeto. Desnecessário. Papo de otário, me deixar na mão. Pra sair com os amigos no bonde da vacilação. Você tá me deixando mal. Não, você que tá me deixando. Fica difícil falar com você, você não acredita no que eu tô falando. Não aumenta o tom de voz comigo, você que tá me deixando mal. Me abandonou, cara de pau. Fica tranquila que não é real. Fica me evitando. Com você é só problema. Não é perseguição, mas o que custa um telefonema? Eu tava ocupado. Não, você que é o culpado. Não conte mais comigo na conduta de safado. Já tentei, me rebaixei, mas não me acostumo. Quando não tá na cachaça, tá com a cara cheia de fumo. Assim você tá me explanando. Eu sei. Me escrachando e todo mundo me olhando. Cansei. Não vou mais te sufocar, pode ficar tranquilo. Tu continua vagabundo, só não faz mais meu estilo. Acho melhor você parar. Negativo, eu continuo numa briga com você. Tu tá ligado, eu não recuo. Mas já vi que não tem jeito, tu não faz por merecer. Vou embora e dessa vez quem vai ficar sozinho é você. Quê? Vou embora e dessa vez quem vai ficar sozinho é você. Vou embora e dessa vez quem vai ficar sozinho é você. Vou embora e dessa vez quem vai ficar. Quem vai ficar. Quem vai ficar sozinho, sozinho, sozinho, sozinho é você. Vou embora e dessa vez quem vai ficar sozinho é você. Vou embora e dessa vez quem vai ficar sozinho é você. Vou embora e dessa vez quem vai ficar sozinho é você. Vou embora e dessa vez. Vou embora e dessa vez quem vai ficar sozinho é você. Vou embora e dessa vez quem vai ficar sozinho é você.